Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes, nestas revisitações ao passado, em busca das figuras e dos lugares que marcam a história de Macau. Hoje aproveitamos o debate atual em torno do Hotel Estoril. Discute-se se o edifício deve ou não ser demolido. A propósito deste caso, julgo que faz sentido lembrar os muitos imóveis que por aqui em Macau existem e que estão ao abandono, que nos fazem pensar que talvez devesse haver uma política bem definida de proteção que vá além do património classificado, isto porque aqui em Macau tudo está em permanente mudança e também é constante o risco de muita coisa se apagar da memória. Exatamente, a questão é esta. Nós poderíamos optar por uma conservação de Macau inteiro e, nesse caso, ok, meteríamos Macau no frigorífico e tudo era a preservar. É sempre aquele debate, aquela tensão entre o passado e o futuro, o progresso. Exatamente, ora bom, o progresso é imparável, não só aqui como em qualquer outro país do mundo. A questão aqui é que Macau está confinado a limites fixos, portanto, que só se vão alargando com os novos aterros, mas pouco. Portanto, o que existe é importante ser preservado. Eu creio que as coisas começaram, diria eu, nos anos 70, 80, quando a questão da preservação do património se começou a colocar, porque nessa altura, antes disso, a construção civil não era particularmente rampante, como se pode ver hoje, embora existisse e era uma atividade importante, mas não se deitava abaixo com essa facilidade, porque ainda havia terrenos para construir. A certa altura começou a colocar-se a questão da preservação do património, quando foi abaixo toda a Baía da Praia Grande. Portanto, a Baía da Praia Grande tinha aquelas casas de sabor mediterrâneo, e portanto aquilo foi num ápice, deu lugar àqueles edifícios todos com mais de 10 andares. Foi a altura em que se começou a debater a possibilidade de se autorizar construção com mais de 10 andares. Na altura só havia o edifício Ribeiro, que tinha 10 andares, mas enquanto o governo debatia isso, os empreiteiros começaram a construir com 15 e, portanto, o governo confrontar com essa questão. Estava sempre uns passos atrás. Exatamente, uns passos atrás e, portanto, as coisas andavam para a frente. E depois é preciso ver uma questão muito importante. Não há nada em Macau, não há nenhum bairro de grandes dimensões que exista. O que existe são pequenos edifícios, não é? E muitos deles são a preservar. É por isso que eu acho este debate sobre o Hotel Estoril um debate que não terá lá muita razão de ser, porque cientificamente os arquitetos, os engenheiros poderão ter ideias definitivas sobre o Hotel Estoril, mas eu creio que o Hotel Estoril é um protótipo de uma coisa qualquer, não é? Portanto, se não for de conservar o Hotel Estoril, será de conservar outro edifício qualquer que tenha características semelhantes. Agora, que é importante preservar aquele tipo de arquitetura, eu creio que sim, não é? Fala-se, por exemplo, na preservação, na demolição do Hotel Estoril, na preservação do mural que lá está. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque o mural sem o Hotel Estoril e o Hotel Estoril sem o mural não fazem grande sentido. Há agora uma petição que corre defendendo, enfim, um estudo sobre o valor daquele património, alegando que aquele conjunto, aquele Hotel Estoril, tem um significado histórico por ser um testemunho da evolução da indústria do jogo de Macau, uma vez que foi o primeiro grande empreendimento da Sociedade de Jogos de Macau, durante anos foi a monopolista concessionária do jogo, a principal indústria de Macau. Pois, por exemplo, isso pode ser uma razão que leva à preservação do edifício. Eu creio, e sem querer ajuntar mais razões às milhares de outras razões que por aí existem, acho que a questão do património deveria ser analisada por uma comissão feita para o efeito, que tivesse meia dúzia de especialistas daqui e dali, e que se debruçasse, como qualquer edifício que tem que ser construído tem necessariamente que a planta ir aos bombeiros para saber se está de acordo com as regras, deveria ir a uma comissão dessas para dizer se se pode deitar abaixo o edifício ou não pode deitar-se, caso a caso, porque não se pode demolir uma coisa, por exemplo, que foi feita há 2 anos, ou 3 anos, ou 4, porque se pode estar a demolir uma coisa que atualmente pode não ter o mínimo de interesse, mas que daqui por 20 ou 30 anos, não é, passaria a ter interesse, porque seria o único exemplar de uma época determinada em que se fez determinado tipo de construção. De má construção, por exemplo, não é? Mas por isso acho que se deve preservar nesse aspecto muitos dos edifícios. Por aí existem, por exemplo, as casas de Silva Mendes e as outras casas dos Nolasco, que estão ali ao início da Colina da Guia, junto ao Hospital Conde de São Januário. São 4 ou 5 edifícios que não estão classificados. A Autoridade Monetária Cambial, Software das Nações Unidas, são 2, e depois havia na Calçada do Gaia, havia mais uns tantos, mas já terão sido demolidos. Ora, o que acontece é que eu, não sendo perito, mas tenho uma apreciação estética sobre a questão e acho aqueles edifícios representativos dos anos 20, do século XX de Macau, e portanto poderão não ter interesse arquitetónico, é natural que sejam tão pobres como é o Hotel Estoril, mas que são característicos, são, e portanto acho que deverão ser preservados tanto quanto é possível, não embargarem o futuro, hein? Porque, atenção, também eu não sou apoiante dos que entendem que em nome do futuro se deve deitar tudo abaixo, não. Não, porque depois surge o problema que aconteceu em Hong Kong, né, em que se deitou tudo abaixo e agora estão a fazer aqueles mamarrachos indecentes, cópias do século XIX, que ficam muito feias, nomeadamente em Tsim Sha Tsui, que tem lá uma espécie de circo romano, que aquilo não é coisa nenhuma, nem nunca virá a ser. E nós também já vamos tendo a nossa cota de cópias de Veneza e de Paris, numa cidade com tantos edifícios históricos. Exatamente, pronto, é ver aquela demolição sistemática que foi feita no Porto Interior, né, de que hoje só restam uma ou duas casas com aqueles arcos que construiu o antigo. Em minha opinião, aquilo não está ali a fazer nada, mais valia. Ou reconstruíam aquilo tudo e deitavam abaixo, não é? Ou então deixavam construir e pronto, e acabou. Agora, enquanto não houver apreciação, caso a caso, do que é ou não é património, as coisas não chegarão a um bom porto. E assim falamos de memória, desta vez a propósito de um lugar, um edifício que tem marcado a atualidade, o antigo Hotel Estoril. Há quem veja nele significado histórico e há também quem o queira deitar abaixo. São talvez duas visões sobre algo mais vasto do que o hotel. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado. Thank you.